O meu? O seu computador é tão palmeirense que ele tá ficando com a tela verde. Nossa, eu não gosto com mais. Essa camisa é bonita, mas ela não veste tão bem. Eu sou o Emerson Leão. Esse é mais um Terça na Rede. Minha camiseta caiu do varal, então eu decidi vestir ela. Nossa, boa noite aí, Dionísio. Boa noite, Emerson. Fazendo o programa especialmente aqui de Marte, para a gente começar bem o programa. Vamos lá. Vamos lá. Isso é coisa de computador velho, webcam velha que dá esse tipo de problema. Mas tudo bem. Para quem chegou na live, tá vendo a live agora, já viu que. Para quem tá ouvindo em podcast também, a gente já virou podcast. Eu tô só esperando a aprovação do iTunes, mas esse programa vai pro feed do podcast. Quem agora se interessar em só ouvir, enquanto não sair no YouTube, eu vou dar a opção de. A pessoa no YouTube, não, no iTunes, eu vou dar a opção de a pessoa adicionar manualmente o feed para o aplicativo de podcast dela. Se não, a pessoa pode ir lá no nosso site armadapalestrina.com para ouvir o programa, não assistir. Mesmo assim, quem estiver ouvindo, não assistindo, vai no YouTube e se inscreva no canal de todo jeito. Mas vamos lá. O que fazer com Scarpa? Por que eu coloquei esse título no programa hoje? Porque o Guerra se lesionou. Para quem não sabe, o Guerra teve um problema no pé esquerdo. Exato, no pé esquerdo, e vai ficar 3 meses fora. Saiu hoje isso. E depois do Moisés estando já voltando, mas não sendo estável. O Guerra tendo isso, esse problema no pé. E o Lucas Lima não rendendo o que podia, fica extremamente urgente. Seria de muito bom grado a volta agilizada do Scarpa. Eu conversei com o Diogo hoje à tarde, a gente chamou um outro de bundão. Eu disse que o Palmeiras tinha que ser um pouco mais pragmático. Tava na hora de tentar negociar o Scarpa para tentar agilizar esse negócio, porque a juíza, há quem diga que ela é mal intencionada. Na verdade, ela só está sendo indiferente, talvez, porque processos do tipo demoram mesmo e ela não está agilizando. Ela poderia agilizar, mas não prefiro não agilizar. Então eu pensei, será que na hora do Palmeiras ser um pouco pragmático pagar alguma coisa para o Fluminense? E não uma coisa, um trocado, porque o Fluminense não vai querer trocado. Pagar como se fosse uma negociação e liberar ele logo. O Gil disse que não. Fala aí, Gil, por que você acha que não? Então, eu acho que essa juíza está tentando ganhar na canseira do Palmeiras, porque ela sabe da enorme necessidade que o Palmeiras tem no jogador. Eu acho um descaso, porque o Fluminense, se chegou nessa situação, foi porque o Fluminense não pagou salário, 13º, fundo de garantia. Então, o Fluminense é devedor, né? E tanto os advogados do Scarpa quanto os advogados do Palmeiras acreditam piamente que o Scarpa vai ganhar essa questão na justiça. Então, o Palmeiras não acredita. Nesse momento, o Palmeiras não tem o que fazer de querer fazer um acordo com o Fluminense. O próprio Matos falou isso na entrevista do time quando entrou na zona mista no jogo contra o Sport. Ele falou exatamente isso. E eu sou da opinião que o Palmeiras não tem que abrir negociação nenhuma com o Scarpa. É um jogador qualificado, que está fazendo falta para o Palmeiras, conforme o próprio Emerson disse, né? Mas eu acredito que na recuperação do Lucas Lima, eu acredito que o Jean já está fazendo por merecer jogar, já está 2, 3 jogos no banco de reserva. O Moisés está retornando muito tempo antes do que foi diagnosticado para ele voltar, tanto é que ele e o Arthur vão ficar no banco de reserva, foram relacionados para o Palmeiras para viajar para Belo Horizonte. Então, assim, eu entendo a impaciência da torcida em querer que o Palmeiras force uma situação para ter o Scarpa de uma maneira. Vamos lá resolver. Inclusive, no grupo que a gente pertence, o Emerson teve um que falou: já gastamos dinheiro com tanto pereba, por que não gastar dinheiro com o Scarpa, né? Eu sou da opinião que nós não devemos dar um tostão furado ao Fluminense. Eu entendo que já passou do prazo da justiça, a mídia tem que fazer uma pressão tal, via Twitter, Facebook, seja lá o quê, fumaça, para ela liberar essa situação. Dionísio, que dia que pressão de Twitter resolveu alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu Resolveu merda acho que é nenhuma. uma pressão popular, Emerson. Pressão popular de Twitter, pressão, a não ser que a torcida do Palmeiras sequestre a juíza, não vai ter pressão. Impressão é isso. Eu respeito, tem o Free Scarpa lá que fizeram no Twitter, mas eu sinceramente acho que o efeito disso é nulo. Porque ela não. E se ela nem tiver Twitter? Se ela não tem Cara, o que eu Twitter, paro, nem eu vai paro para ler. pensar assim, ela está fazendo isso porque ela sabe que a única maneira que o tem, que o Fluminense tem para ganhar um qualquer, porque o Scarpa não volta mais pro Fluminense. Então ela tem a certeza que se ela for levar isso adiante, o Scarpa vai dar um banana pro Fluminense, o Fluminense não vai ganhar nada. Mas a gente não Então ela está sabe querendo. disso, Gil. Não, eu presumo, isso é eu que estou dizendo, isso é opinião minha. Por isso que ela Sim. está se estendendo, né? É Não. isso. A mesma certeza que tem os advogados do Scarpa, cara. Acho que a juíza tá no tempo dela. Ela dizem que só toma advertência se passa mais de 90 dias sem dar uma resposta. Então, eu não acho que vale a pena esperar, porque esse negócio aí, para mim, se deixar desse jeito, vai arrastar até depois da Copa. Há quem diga, hoje eu escutei algumas informações que os dois advogados do Fluminense, da OTB, né, estão abrindo mão de parte das comissões que eles têm para repassar o Fluminense para liberar. É uma situação que os advogados do Fluminense que tem que se resolver com o Fluminense. O Palmeiras não tem como entrar nessa situação. É assim, é uma coisa contratual. O Palmeiras não pode, não tem como. O Palmeiras é o terceiro, é uma parte, nem parte É, interessada. e fala assim, vou doar aqui 10 milhões pro Scarpa, ou então, ops, deixei cair 10 milhões no chão, Scarpa, É, pega não é aí. bem assim, não é bem assim. As coisas não E funcionam o desse jeito. Scarpa vai e repassa pro Fluminense. Sei lá. Não, é o que eu estou falando para você. Os advogados do Fluminense estão abrindo mão da comissão que eles ganharam, do Palmeiras, abrindo mão disso, para pagar o Fluminense se entender, achando que isso pode ser um lucro futuro entre negociações de venda do Scarpa quando ele estiver no Palmeiras. Bom, é o que eu acredito, é o que eu acho. É minha opinião. Eu acho que não. Nós temos um histórico com o Fluminense. Esse Fluminense é um time muito, sabe, sórdido. Nós tivemos dois casos recentes aí, questão de 5 anos, do Martinucci e do Thiago Neves, que eles deram uma banana para o Palmeiras. Esse time é sórdido. Eles têm uma estrutura forte judicial que liberaram vias. Jurídico, inclusive os juízes que liberaram, quatro são diretores jurídicos do Fluminense. É vergonhoso, a gente sabe disso. Mas agora a situação está na mão de uma juíza só. Eu quero crer que essa mulher vai liberar. Não vai, não é possível ficar tanto tempo, cara. É Não possível, é claro que é possível. possível. Se você vê as médias de casos do tipo, as médias passam 6 meses. É normal você durar 6 meses numa ação trabalhista dessa. O que é estranho é ela não deixar ele trabalhar. Isso é estranho. É, mas não é um estranho que nos ajuda, né? É um estranho que conta contra Isso nós. porque é uma juíza trabalhista, né? O rapaz entrou na justiça para requerer o dinheiro que o clube deve a ele, pagar uma porcentagem ínfima para ele, né? Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Só acontece isso no Brasil, cara. Ela tinha que dar já uma decisão logo e fim de papo. Agora o Fluminense está querendo o quê? Milhões pelo cara? Bando de FDP. O Gil tá falando que o Tom tá falando que esse filtro seu tá lisérgico. Aproveitar. Tem duas novidades no papo de hoje. A primeira delas é o filtro verde do Gil. Segunda delas é o Emerson, radialista, by night. Alberto Roberto. Alberto. Tô deixando longe, mas minha vontade era deixar assim, ó. Pra todo mundo ver. Meu microfone muito bonito. Falou de um Enfim. camanducaia. Mas enfim, né? Mas é porque a armada, o áudio com aquele microfone de lapela era melhor que o do microfone da câmera. Só que não era bom o suficiente para ser um podcast. Eu falei, vou ter que gastar um no microfone. Só que aí eu juntei isso com o meu sonho pessoal de ter um microfone retrô. Aí eu fui e peguei esse daqui. Nossa, primeiro comentário, que baixaria. O povo xingando meu microfone. Tá bom. Depois do. Todo mundo falando mal do meu microfone. Eu tô decepcionado com com meus telespectadores. Vamos lá, vamos passar pra frente esse negócio do caso Scarpa. A gente já falou que tinha pra falar, 10 minutos de programa. Saiu outra notícia digna de nota. Antes de eu ir para as perguntas de quem tá assistindo, antes de eu abrir aqui a participação das pessoas que estão assistindo. Que foi a viagem. Palmeiras Tour, Panamá e Costa Rica. Você sabe de cor quem Palmeiras jogar? Eu sei que tem. Palmeiras vai jogar com Deportivo Nacional de Medellín. Uns Algum times time meio estranhos. aleatório do Paraná, não, do Panamá. E algum time aleatório da Costa Rica. Isso. É, Eu não sei bem ao certo. o Palmeiras vai passar uns 15 dias aí nessa brincadeira aí de jogar lá, nesse tour. E não vai gastar nada. Não vai gastar, muito pelo contrário, quem diga que vai receber. Um foi convidado, vai receber para jogar. Mas isso não tá na nota. Na nota do clube. Na nota do clube, isso mesmo vai pagar e pronto. É, aí surgiram os comentários. Por que mandar o bendito do time lá para casa do chapéu, para o Panamá e para Costa Rica? Por que não fazer um amistoso com times brasileiros? Por que não fazer um tour para algum país que seja emergente no futebol, como a China, a Arábia Saudita, que decidiu de uma vez por todas entrar de cabeça no futebol, falar no Tailândia também, que são mercados emergentes no sentido geral, economicamente. Por que decidir ir para o Panamá e para Costa Rica? Perder tempo, ser distante, blá blá blá blá blá. O Gil, para quem tá vendo aí, já dá para ver a cara dele, de que ele acha que tudo isso é uma baboseira. Mas eu não acho que quem está falando essas coisas está totalmente enganado. Eu quero acreditar que o Palmeiras tem um motivo muito bom para mandar o elenco para o Panamá e para Costa Rica. E talvez seja até para fugir da gente. Talvez seja até para fugir da torcida. Talvez seja um desses motivos. Mas assim, mesmo esse motivo de fugir da torcida, eu acho que não pega. Acho que se você mandasse o Palmeiras para jogar no Recife, em Natal. A torcida palmeirense de Natal do Recife não ia perder tempo para vaiar toque de bola. Porque eles vêm pouquíssimas vezes o Palmeiras jogando na cidade deles. Eu particularmente achei uma ideia muito programa de índio do caramba, uma viagem para o Panamá para Costa Rica. Mas o Gil deve ter algum bom motivo para mostrar o contrário. Fala aí, Gil, porque eu realmente achei isso Eu aí uma. vou fazer alguns comentários do pessoal que está nos vendo aqui. O Joabê Piva está dizendo que o Emerson está parecendo o Silvio Santos com esse microfone. O Tom. Esse comentário foi o melhor que teve, hein? Foi mais ameno. O Anderson Bergola está dizendo que o Palmeiras podia jogar com Tolima, né? Se eu curto o chapéu do Panamá, curto. Curto sim. Bom, o que eu acho de tudo isso é o seguinte: a gente já discutiu isso à tarde. Eu acho assim, o Palmeiras está, em primeiro lugar, fazendo essa parada na Copa, onde ele não vai ter custo nenhum, custo zero, né? Vai ser tudo pago e vai entrar uma grana razoável, né? Então, assim, o Palmeiras está entrando, recebendo um dinheiro muito bom, né? De quem está sustentando esses três amistosos. E eu vejo pelo fato do Palmeiras sair um pouco aqui desse clima, do clima que a gente está vivendo, né? A pressão que a gente está vivendo, depois da derrota com o Corinthians e perder o campeonato, depois da derrota no Allianz Parque, e depois de tudo que a gente está vivendo, eu acho que é uma hora legal para a gente sair daqui. É para Costa Rica? Porra, que a gente faça bom proveito nesses dias que a gente ficar fora. Eu entendo desse jeito, sabe? O mercado europeu está parado, todos os campeonatos pararam em virtude da Copa do Mundo. Então, na Europa, não ia ter possibilidade de fazer esses amistosos. Está todo mundo de férias. A China, Rapaz, como o não Emerson. tá com os amigos do Pirlo, só se for na Itália. Os amigos do Pirlo, sei lá, O Shevchenko. enfim, sabe? Eu acho que é ficar criando tanto. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa situação. É uma maneira que o Roger vai ter de tirar o time disso aqui, desse ambiente. Né? Eu vejo como uma situação positiva. Eu sempre olho para o lado positivo da coisa. Né? E aí, quando a gente retornar, teremos acho que um ou dois dias para já ter um jogo, não é isso? Me parece que é Sim. logo em seguida. Então, assim, que a gente tenha a surpresa do Palmeiras voltar vitaminado, né? Quem sabe nessa parada a gente já consiga resolver a situação do Scarpa, por exemplo. Né? Ah, essa situação do Carpa aí. A gente não vai ver esse cara tão cedo, Dionísio, eu tô te falando. Não sei, cara. A gente não vai ver esse cidadão tão cedo. Hoje Talvez. vieram com O que tem uma. de bom no Panamá, Dionísio? Não, o cara falou que eu gosto do chapéu Panamá. Não tem... Ah, no Além do Panamá? chapéu. E do paraíso Olha, fiscal. o único time que a gente vai jogar é Atlético Medellín, né? É isso? Deportivo Nacional de Medellín. Deportivo Nacional de Eu não sei Medellín. se é o É Atlético. o... Não, não é o Atlético. É o único time com uma certa expressão. Os outros times são... É time para fazer coletivo, cara. Pelo amor de Deus, é para experimentar o elenco. Eu acho que vai ser legal sair para viajar, ficar fora alguns dias. Primeiro o Palmeiras vai dar uma... Fazer Vai dar... gincana. Vai dar umas férias aí, parece que de 15 dias, é isso? 12 dias, 13 dias. E depois é carga nova, vamos recarregar as baterias e é dessa forma que eu penso, cara. Eu vejo de uma. O Conrado falou bem hoje no Periscato, ele falou isso, que ele concorda com a viagem, ele vê com bons olhos, né? Ele vê com bons olhos da mesma forma, eu vejo da mesma forma. É uma maneira que o Palmeiras tem de sair um pouco desse ambiente, né? E quem Não, sabe a gente eu não consiga sou. colher os frutos. Eu vejo assim, cara. Eu não sou necessariamente contra. Só acho engraçado. Panamá e Costa Rica foram os países que arrumaram, né? Mas se é para ficar longe, podia botar para Argentina. Não sei, bota na Argentina. Vamos jogar com um time mais consistente. Sei lá, no Uruguai. Não, Uruguai não, porque aí quebra o jogador e dá problema. Mas tudo bem. Quer mandar para Costa Rica ou Panamá? Deve ter algum bom motivo. Um bom motivo. Eu parto sempre do princípio, Dionísio, que a diretoria é inteligente, sabe? Se eles fazem uma burrada, são outros 500. Eu parto do princípio que eles são inteligentes na maioria das vezes. Aí depois, se eles fazem uma burrada ou outra, é problema deles. É, a gente tem que partir do pressuposto que os caras estão fazendo um bom negócio, né? Ninguém aí é xarope ao ponto de fazer três jogos amistosos no Panamá a troco de nada, né? Então, assim, é muito vantajoso o que está entrando de dinheiro para o Palmeiras. Depois a pessoa fica reclamando, o Palmeiras não contrata, vai contratar, tem dinheiro, não é só da Crefisa. Hoje a gente tem outras possibilidades. Entrou dinheiro, é legal. É sempre bom, né? É sempre bom ter uma situação resolvida, né? Melhor do que estar não tendo dinheiro para pagar a marmita. Eu vejo desse jeito. Vamos ver o que a galera tá falando. É porque de pauta mesmo é só isso. Deixa eu arrumar meu computador. Tá uma desgraça. Enquadramento. Eu tento fazer um enquadramento decente, fica horrível. Vamos lá. Vamos ver o que vocês estão falando. Mandem perguntas, cidadãos e cidadãs. Fazer enquadramento decente. Só as panamenhas. Eu não conheço nenhuma cidadã, uma mulher do Panamá para saber como é que é a mulher do Panamá. Se fosse para a Europa seria interessante, David Leigon tá falando. Mas a Europa não joga bola nessa época, viu? Nem pré-temporada direito eles fazem nessa época. Não sei, talvez conseguisse, viu? Talvez conseguisse. Com alguns times perdidos aí. Mas, via de regra, não tem muita coisa, não. O Gustavo Magalhães está tocando num ponto interessante. Eu vou levar em pauta, mas eu não tenho profundo conhecimento sobre essa situação, viu, Gustavo? Que ele queria falar sobre a reunião que foi feita na Mancha Verde. É, o que eu tenho de informação, aliás, o que eu tenho de informação é o mesmo que o Emerson tem, né? É uma coisa meio em off e a A gente não gente tem recebeu essa. da mesma fonte as coisas? A gente Eu bebe da tô mesma na água, dúvida né? agora. Não, Não, não, do porque mesmo eu não. lugar. Eu não tô lembrado se você ouviu os áudios que eu ouvi uns tantos dias Os atrás, você mesmos, ouviu, né? os mesmos, É, então os mesmos. eu sabia antes, mas a gente recebe tanto áudio que eu acho que a maioria todos são mentira, então eu nem repasso. É, na realidade, a gente recebeu esse áudio, foi questionado, de certa forma, depois acabaram distribuindo. Parece que houve uma reunião na Mancha Verde com o Alexandre Matos, né? Foi exposto pela Mancha Verde quais são as situações que mais desagradam, e eles se comprometeram, inclusive, a voltar a cantar o nome dos jogadores, dar uma trégua pro Roger, né? O Matos conseguiu levar três ou quatro diretores da Mancha no CT, conversaram com alguns jogadores que se comprometeram. Isso que a gente está falando são coisas que a gente não está afirmando. Assim, né, Emerson? Não temos como afirmar, mas rolou no nosso grupo e é um grupo que a gente Não, tem. agora tem como afirmar, né? Porque a gente recebeu. O problema é o seguinte. Eu desculpa interromper, mas enfim, a gente Não. recebeu esse áudio, só que não era só isso que tinha no áudio. E se o resto for verdade também? Aí eu fico preocupado, sinceramente. Diretor mostrando negociação para torcida organizada. Eu não sei até que ponto isso rola, né? O que eu posso dizer é assim, o que a gente tem de certeza é que depois que a gente teve essas informações de áudio, coisa que o valha, eu não sei se foi, acho que foi no dia seguinte, né, Emerson? Houve um pronunciamento de uma situação oficial da Mancha Verde que colocou isso de uma forma oficial, não foi? Eles colocaram que eles estão dando uma Sim. trégua. Então, tudo que foi dito nessa reunião, basicamente o cara falou no site oficial da Mancha. Quem tiver dúvida, entra lá no site oficial da Mancha e verifica quais são os pontos que eles começaram a colocar, que a partir de agora eles vão dar uma trégua para o Palmeiras e coisa que o valha, né? Eu acho que ainda bem que chegaram nesse ponto, né? Eu não sei até que ponto isso é verídico, Não. mas. O ponto é o seguinte, a gente recebeu esse áudio aí um tempo atrás, né? Não lembro nem quando que foi. Falando que o Matos tinha conversado com o Matos e o Dudu que tinha conversado com a Mancha. Tudo isso daí que saiu na UOL hoje, que foi a UOL porque divulgou isso hoje. É, aí o que acontece? Esse áudio não parava por aí. Não foi espiante a conversa. Falava que tinha. O Matos lá mostrou negociação de jogador pros caras. Aí os caras queriam falar do Roger, aí pegaram e marcaram reunião com o Roger. Então, assim, só isso, só a reunião mostra que a Mancha tá tendo um poder que, uma influência que não deveria ter, né? Jogador não deveria, mal deveria saber o nome do presidente da organizada. Agora, não só sabe, como tá tendo que se explicar pra organizada. Que controle é esse que a diretoria tá tendo do elenco? Que blindagem é essa? Blindagem zero, né? Qualquer meia dúzia de torcida organizada consegue marcar reunião com o jogador para cobrar. E eu também acho. A torcida organizada, isso o Paulo Serdan é bem claro nisso. Eles respondem por eles mesmos. Eles não respondem pela totalidade da torcida do Palmeiras. Eles são uma peça muito importante no estádio, eles são fundamentais. Porque a verdade é que, se não for eles, já todo mundo vai ao jogo inteiro. Eles são fundamentais além do estádio. Agora, disso para partir para a questão de cobrar jogador como se eles soubessem tecnicamente o que o jogador deveria fazer é complicado. Uma coisa é opinar, porque ninguém obriga eles a cantar o nome do jogador. Então, para parar, voltar, o problema é deles, né? Agora, sabe, o Matos tem que se explicar para eles, o Roger tem que se explicar, o Dudu tem que se explicar. É demais, né? Um pouquinho demais, né? Pouco demais, pouco demais. Mas então, eu acho, assim, eu também acho, mas se isso está dando resultado no que diz respeito trégua, né? Porque não é legal o que estava acontecendo. Da Mancha Verde vaiar jogador, eu particularmente não acho legal, vaiar jogador, pedir a saída do Roger, né? Então, se isso serviu para amenizar, legal. Também concordo com você, eu não acho legal, não. Não acho legal ter que ir falar com torcida, são coisas distintas, né? Mas se realmente isso ocorreu e da forma que foi, e eles estão agindo assim agora, vamos dar crédito, né? Porque eles estão acreditando de que isso vai ter uma mudança. Mas, seu Adil, você sabe melhor do que eu, e você tem mais tempo de torcida que eu. Esse povo, eu não tô reclamando, não, todo mundo é assim. Ganhou um jogo, vai fazer carta apoiando, perdeu outro, vai fazer carta xingando. Isso não é que não interessa, isso é importante pra torcida acompanhar. Só que não tem que jogar no jogador, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Também É só acho que esse o não. problema. Não tem que chegar. Pô. Como que pode uma torcida organizada fazer uma carta e essa carta tem influência tão grande assim nos jogadores? Porque amanhã perde de novo, perde amanhã pro Cruzeiro. E aí, o que acontece? Vai fazer a carta? Então, gente, aquilo que a gente falou semana passada cancela, viu? São tudo vagabundo de novo. Porque torcedor é assim, torcedor é passional. É passional. Tem que lidar com isso, tem que saber que é assim que a coisa que a banda Não toca, é, né? a única forma de lidar com isso é falar assim: ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tchau. Então, por um ouvido sai pelo outro. Mas fica. Eu não sei o que estão fazendo com O que a gente. Tem que largar na mão de Deus mesmo e ver o que vai acontecer. Não é cada um de Deus. Porque eu não estou criticando a mancha nesse ponto. Não estou criticando a mancha, estou criticando quem dá ouvidos. Porque se eu começar a xingar um monte aqui, é responsabilidade minha se eu xingar ou se Lógico. eu elogiar. É uma coisa, responsabilidade deles, se eles xingarem ou não. O problema é dar esse espaço todo para a torcida organizada, cuja finalidade deveria ser justamente organizar torcedores dentro do estádio. Porque quando você organiza, você aumenta o barulho dentro do estádio, você aumenta a festa, você faz não sei o que, não sei o que lá. Quando passa a virar política, aí complica. Porque política é lugar para político. Lugar para gente preparada, profissional. Com toda a restrição que eu tenho a atitudes e determinadas situações, e eu que tenho ido vez ou outra, tenho evitado, já falei isso algumas vezes, tenho evitado ir ao Allianz Parque, criou-se um clima no Allianz Parque de torcedores diferentes dos torcedores que eu estava acostumado em tempos de Parque Antártica, né? Hoje o torcedor não é o mesmo, é um outro torcedor, é um torcedor consumista, né? O cara é o gourmet, é o cara que vai lá, eu pago, eu tenho o direito de xingar e fazer. Então, nesse sentido, a gente ainda tem um resto de que é a torcida organizada, que, bem ou mal, contribui para. A gente pode ter críticas com a relação à Mancha Verde, e eu tenho algumas, mas eu sou obrigado a admitir, indo no estádio, que eles são incessantes na Não, empolgação, isso é em claro. torcer, em gritar, em levantar o estádio, né? Que Não, muito difícil. eu fui Você se sócio da Mancha depara, Verde. Eu fui sócio. quando você se depara no estádio, no Allianz Parque. O cara, assim, hoje eu vou xingar o Dudu. Hoje, se o Bruno Henrique entrar, sabe? Então o cara já vai predisposto a esse tipo de coisa. Quando, na verdade, eu acho que a posição seria no fim do jogo, vamos ver, entre mortos e feridos, o que que a gente vai fazer. Eu sempre estou. Só para terminar, Emerson, eu sempre coloco como exemplo a torcida argentina, cara. Eu pego tapes de torcida argentina, é um absurdo, cara. Você vê a torcida do Racing, uma torcida que eu sou mais apaixonado é a do Racing. Mas você pega a torcida do Racing, do River Plate, do Boca Juniors, você tá vendo o jogo, os caras tão gritando, tá quanto tá o jogo, o Boca Juniors tá ganhando de quanto? Tá perdendo de 4-0. E os caras tão gritando, se esgoelando. Sabe? A gente parece que virou torcida de vitórias. Tá ganhando, tá muito bem. Se tá empatado, perdeu o jogo, é um bando de incompetente, é um bando de filho da puta, são tudo uns bosta. Quem foi que contratou esse pereba? Não, eu Sabe? concordo. Jogamos contra o Boca Juniors, assim, já estava disposto a encarar o Barcelona ou o Real Madrid. Vem que é com nós mesmo. Agora a gente não pega o desafio ao Galo. Sim. Não é assim? Exato, eu concordo. Inclusive, foi o que eu falei quando estava começando a falar desse assunto. Eu acho que a Mancha Verde é crucial por causa disso, porque são os únicos que cantam. Se não fosse eles. Inclusive, ano passado, se eu não me engano, eles tiveram um protesto por algum motivo, ficaram sem cantar. Ficou um velório no estádio. Fica o velório, exato. Eu participei de alguns jogos quando eles estavam com essa situação. A torcida, que não é organizada, eles até tentam, mas não vira. Porque não Não são vira. organizados. E não são organizados, é verdade. É bem por aí. Pra você Se a gente ter uma tiver. música, a música cantar, todo mundo tem que saber a música. Todo mundo tem que saber quando cantar. Quem vai falar qual música cantar? Qual é o momento? Eles têm todo esse time, isso é verdade. Agora, E eu queria fala. reservar alguns segundinhos, eu não sei quanto tempo a gente tem de programa para falar, do jogo propriamente dito de quarta-feira, né, de amanhã contra o Cruzeiro. A gente não terá o Diogo Barbosa, porque levou o terceiro amarelo, perdemos o Guerra por uma cirurgia que deve ter feito hoje. Felipe Melo não foi viajar porque deu um problema, não sei se muscular ou o que foi, está fora, né? O Borja na seleção, então a gente vai ter o Vitor Luiz na lateral. Não sei se ele vai começar o jogo com o Thiago Santos, não sei se ele vai ter fazer a surpresa de começar com o Jean ou mesmo o Moisés. Eu acho que não. Eu acho que ele vai começar com o Thiago Santos. Volta o William, né? A gente vai tirar aquela dor de cabeça, vai jogar os três na frente, Dudu, William e o Keno. Então, assim, a gente tem um índice grande como visitante. Porém, a gente tem um aproveitamento, de certa forma, negativo com o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma pedra no sapato do Palmeiras. Eu diria, assim, que na atual conjuntura, um empate não seria um mau resultado, mesmo porque a gente tem domingo São Paulo, sábado, né? Sábado à noite a gente tem o São Paulo, no Allianz Parque, E o São Paulo vem de uma vitória, está na frente do Palmeiras, e eles estão botando as asinhas de fora. E o Palmeiras está numa situação de reafirmação. Tem tudo isso no cardápio aí. Tudo isso. São dois jogos difíceis. Como é que se diz? Dificílimos. Dificílimos. E o problema é que perdemos para o Sport em casa. Tem que compensar. Sim. Tem O que fato da gente ganhar. ter perdido para o Sport, a gente tem que recuperar esses pontos com o Cruzeiro, né? É Era um jogo para ser a hora. empate. É a hora é essa. Era um jogo para ser empate. Agora não vai dar, não. Tem que. Talvez até o São Paulo em casa é um jogo que você tem que contar como vitória. A gente tem um histórico ali de absurdo contra os caras. Mas o Cruzeiro não. O Cruzeiro é empate e você comemora. Agora vai ter que jogar para ganhar vida com o Vitor Luiz. Quem é o outro? O Felipe Melo coisado, poupado e Felipe bota. Melo, Guerra, Borja, Diogo Barbosa, né? Então, assim, eu creio que ele vai começar com o Thiago Santos, porque vem sempre sendo substituto imediato do Felipe Melo, né? Eu poderia falar que ele poderia fazer uma surpresa com o Jean Moisés. Não acredito. Creio que durante o jogo é capaz dos dois entrarem. Mesmo o Johan, que está pedindo passagem. Seria uma grata surpresa ele começar com o Johan no lugar do Lucas Lima. Será? É um monte de pontos de interrogação que a gente tem aí. A Acho que certeza é que o Vitor Luiz, no lugar do Diogo Barbosa, é líquido certo. Talvez o Thiago Santos também, no lugar do Felipe Melo. Agora, Johan, Moisés, Jean, já é uma coisa para se pensar, né? Vai ser Vitor Luiz, Thiago Santos, Bruno Henrique, vai lá na frente tudo igual. Lucas Lima, Dudu, Keno, William. Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. E assim, eu sou muito dividido em relação a isso, sabe, no Roger, dele querer sempre insistir no mesmo estilo de jogo, ainda que em casa jogue de um jeito um pouquinho diferente, em casa jogue de outro jeito. Eu sou muito dividido em relação a isso. Eu não critico isso de verdade, porque eu não Mas sei o que faz sentido pensar agora, disso. né, Emerson? Faz sentido É, nesse momento, faz. sentido faz. Mas também muitas outras coisas fazem sentido. Tudo faz sentido. Senão, o Gilson Kleina botar três volantes faz sentido na cabeça dele. E talvez ele tenha uma boa explicação para isso. O Roger botar o mesmo time, independente do adversário, faz sentido. A gente nunca vai saber se ele fizesse diferente, ia ser melhor. Se eu tivesse que apostar no imponderável do Roger, eu arriscaria o Johan no lugar do Lucas Lima e esse moleque arrebentar. Aí Então, ele ele falou na ganha. coletiva do Johan. É. Ele falou na coletiva dele. Então, esse sim é um que está mais provável que seja titular. Aí vai partir. Ele vai ficar centralizado, Johan? Se ele entrar no lugar do Lucas Lima, é para fazer a função dele, né? Não sei. Na minha cabeça, vai acontecer um pouco do que eu falei no programa passado, no Papo Palestrino. Do Dudu ajudando a armar, dos três ali revezando bastante para ver quem vai armar. Ou ele poderá também começar com o Moisés no lugar do Lucas Lima. O Moisés, evidentemente, não tem condição de ficar os 90 minutos. Isso tudo são chutes, né? São coisas que a gente está aí no chutômetro. E ele começando com o Moisés, não tem condição de jogar o jogo todo, entra o Johan no lugar do Moisés. Ou vice-versa. Eu acho que se ele tivesse que fazer alguma coisa tirando o Lucas Lima, seria isso. Ou começar com o Moisés, que eu acho mais provável, do que começar com o Johan. Se ele fosse um cara mesmo quebrar as telhas e mandar tudo para casa do capé, ele começava com o Ió. E vamos que vamos. Não sei, duvido. Você acredita nisso? Não, não acredito. Não Não acredito. acredito. Nem um pouco. A gente perdeu muito tempo falando de viagem e de Scarpa. Eu fui falando para querer encher pauta quando tá faltando tempo, tem que acabar o programa. Dá boa noite aí, Dionísio, pra gente ir embora. É, gente, vamos procurar ser mais moderados com o nosso time, nas redes sociais. Vamos procurar ter um pouco mais de carinho. Vamos acreditar. É aquilo que eu falo: o Palmeiras foi a melhor equipe na Libertadores, a melhor campanha. Estamos a 3 pontos no Campeonato Brasileiro, na 7ª rodada atrás do líder. Nos classificamos na Copa do Brasil para as oitavas de final. Então, assim, não está tudo perdido, gente. Estamos aí vivos, né? Vamos acreditar. E obrigado para quem nos assistiu, que está aí, o Tom, que é sempre um cara fiel ao nosso programa, a rapaziada que está nos acompanhando, Valdedel. Queria mandar um abraço para minha amiga Sueli, que também costuma ver os nossos programas. E saudações ao Alviverde. Quinta-feira vai ser a mesa 42. Você então, já certificou? Vai ser onde? A bola é tua agora. Vai ser lá no Zé. No Zé? Estou pensando o seguinte: porque o canal, quando está tendo mesa 42, está tendo jogo toda quarta. Então, o que está acontecendo? O canal está tendo vídeo só uma vez na semana, praticamente, que é o Terça na Rede. Ou então o pós-jogo no fim de semana. Talvez seja o caso de eu fazer um pós-jogo quinta antes do mesa 42. Vou ver como é que fica a questão de não queimar assunto e tal. Não ficar tão repetitivo. Não sei. Vamos ver o que a gente faz. Até porque agora eu preciso criar conteúdo no podcast. Pessoas que estão brigando, manchistas e não manchistas, parem de brigar, por favor. Não tem. Vocês levam a pessoa jurídica da Mancha muito a sério, pessoas. São tudo palmeirense. Gente, depois eu entro no para responder as perguntas no site, viu? Fiquem tranquilos. Exato. É tudo palmeirense, gente. Não se apega à pessoa jurídica, não. Porque pessoa jurídica vem em vão. É só o Palmeiras que é a pessoa jurídica que continua. E é o que todos temos em comum. Agradecer a todo mundo que assistiu. Tem sempre a figurinha carimbada, sempre, todo o programa. Eu gosto muito disso, porque ele já entende, já manda pergunta, já pergunta esperta, não manda aquelas perguntas besta. Voltamos, talvez, quinta. Então, se não voltar quinta aqui, vai ser quinta no canal do Zé. Espero que, para comemorar uma vitória. Boa Se noite Deus a todos. quiser. E avante palestra.